Você vai botar a defesa, eles vão dizer, dane-se. Ele acabou de dizer aí o negócio do Marcelo, que é domínio do fato e acabou. Você entendeu? Uhum. É autoritário. A justiça brasileira é a última peça de autoritarismo da sociedade brasileira. E você está embaixo dela agora. Fudeu, o cara montou isso. Aham. Uhum.